Este? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O som está bom. Tá? Tá. Então bora. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Ora então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. E eu devo dizer que eu tinha um convidado, enfim, que é uma estrela do fado, não é? É uma estrela do fado, é um grande nome do fado, que é o Ricardo Ribeiro. E ele vinha hoje aqui às Madragoas e eu estava, obviamente, muito entusiasmado com isso, como é lógico. E tinha um programa preparado para as pessoas que estão em casa, não é? Com o Ricardo Ribeiro, que é certamente um programa interessante à partida. Mas o Ricardo Ribeiro não pode estar presente. Não pode estar presente. E, enfim, deparo-me com um problema. O que é que vamos fazer para as Madragoas de hoje, não é? E tive que recorrer... levantei várias hipóteses que, por um motivo ou por outro, não consegui concretizar nenhuma dessas hipóteses. E fiquei com a última hipótese. Ou seja, fiquei com aquela solução de recurso mesmo. Aquela... sei lá, ajuda-me, André Santos. Eu diria que ficaste com o Raul Jiménez. Eu ia dizer o Raul Jiménez, mas como talvez. O Raul Jiménez já ganhou algum crédito, neste momento já não se olha para o Raul Jiménez como... Mas é a última solução, sim, é a solução de recurso. É verdade. Bem, último recurso, vá. Então, e que é o André Santos? André Santos, olha, sabes... É que as pessoas não conhecem não, o André é verdade, Santos. É verdade, é isso. Isso é a primeira coisa que convém explicar. Mas eu tive aqui há pouco tempo um André Santos. Guitarrista. É verdade, é curioso que muitas vezes me confundiam com esse André Santos. E ele disse-me que aconteceu o mesmo com ele, ou seja, que muitas pessoas... André Santos, mas agora estás na Rádio Amália. Diziam-lhe isso, porque ele, sendo guitarrista, poderia ter um programa na Rádio Amália, pronto. O que lhe causava certamente alguma vergonha. não por trabalhar na Rádio Amália, obviamente, mas... Por ser confundido contigo. Comigo, por ser confundido contigo. E eu sem pensar que tu irias estar aqui hoje, eu quando atualizei o podcast, e este programa está em podcast... E no iTunes, não é? Está no iTunes, é verdade. É verdade, incrível, muito bem. E a primeira vez que eu anunciei aqui que o programa estava no iTunes, disse, o programa está no iTunes, mas assim há labrico. Mas está no iTunes, portanto pode também passar pela página do Facebook e lá estarão as informações se passar pelo Facebook das Madragoas da Amália. E eu, quando atualizei o podcast, meti, como sempre, Madragoas com André Santos. Aquelas Madragoas são identificadas, Madragoas com André Santos, sem saber que iria ter outro André Santos, não é? Portanto, eu vou ter que meter Madragoas com André S. Santos. Temos que apoia André Santos e as pessoas que fiquem na dúvida mesmo. Acho que sim. Eu acho que devia ter agora um André Santos por semana. Todas as semanas. Criar uma rubrica, sim. Exatamente. Uma rubrica com André Santos, em que as pessoas nunca sabiam exatamente qual dos André qual Santos André era. Santos. Ou até poderia ser outro qualquer. Talvez o até... O Sporting já tem um jogador chamado André Santos. É verdade. E há vários André Santos. Deve haver é André um André nome Santos. Bem banal. Bem comum, bem comum, bem português. Pois bem. O André é fundador deste programa, o que torna a coisa muito solene. O André é ainda hoje recebo royalties deste programa. E eu poderia dizer que o André é fundador deste, é co-criador deste programa. Porque verdade, co-criador. Que os dois começámos com este projeto. Um filho não se faz sozinho. E quem faz um filho fala por gosto, já para cantava a grande Simão de Oliveira, não é? Mas... A verdade é que é mais do que isso, porque o próprio nome Madragoas é da tua autoria. Foste tu que tiveste essa brilhante ideia. Não é verdade. Não é da minha autoria, é da tua autoria. É verdade, da minha autoria. Porque na altura, recordo-me bem, o programa já tem mais de 2 anos, atenção. Tem 2 anos e alguns meses. Inicialmente era da meia-noite às 2, e portanto foi quando também entramos aqui para a Rádio Amália. E na altura lembro-me de pensarmos qual seria o nome para um programa que era feito de madrugada. Ora bem, a Rádio Amália, ligada ao Fado, ligada a Lisboa, e na altura, acho que foi por telefone, lembrei-me, bom, porque falámos em Alfama, naquelas ideias de pegar nos bairros típicos da cidade, e depois este trocadilho, que é pegar na Madragoa, que também tem a sua ligação ao Fado, é um bairro típico de Lisboa, e adaptá-lo no fundo àquilo que íamos fazer. E ficou, Madragoas. É verdade, é verdade. E tínhamos essa... E foi bem acolhido. Devo dizer que o proprietário desta rádio gostou bastante. Elogiou bastante. Disse que o nome era top. É verdade. O nome era top. O nome. Depois percebeu que os locutores não eram top. Depois percebeu que os locutores não eram top. E, pois bem, é isto. Achei que poderia... Estava com o André, quando soube que o Ricardo Ribeiro não podia estar presente. Mas atenção, vai existir Ricardo Ribeiro neste programa. O Ricardo Ribeiro vem às Madragoas para a grande semana. Ricardo Ribeiro. E ele tem concerto este sábado no Coliseu. Vais? Vou ao concerto. Vais pagar? Enfim, tudo se paga nesta vida, sabes? Tudo se paga. E, de facto, vou ao concerto. E vai ser bom. Compraste o bilhete? Vai ser bom. Sabes que isso, hoje em dia, com a internet, comprar o bilhete é relativo. Muito bem, sei. Portanto, basicamente, o que António Vieira está a querer dizer aos ouvintes é... Ele, no fundo, está... É o que toda a gente faz, que está aqui deste lado. Ele está a convidar as pessoas, a si, que está aí desse lado, para ir ao Coliseu ver o Ricardo Ribeiro, a pagar para ir ver o Ricardo Ribeiro. Obviamente que o Ricardo Ribeiro merece que se pague para o ouvir. Exatamente. Ele é incrível. Merece mesmo. Mas o António Vieira vai com convite. Há que dizer que ele vai com convite. Porque eu estava ao lado e a promotora disse, António, depois vais ao concerto. E obviamente quando as promotoras fazem isso é porque vão oferecer o convite. Exatamente. Foi isto. Mas olha que vai ser bom, vai ser bom. Vai ser incrível, o Ricardo Ribeiro, lembro-me de... e fomos para casa os dois, esse sabes concerto... Que eu até, desculpa interromper-te, mas até posso-te, na altura em que o Ricardo Ribeiro aqui estiver, eu posso-lhe dizer isto, e acho que vou dizer isso, é que o Ricardo Ribeiro conquistou-me definitivamente, claro que eu gostava de ouvir o Ricardo Ribeiro, mas definitivamente conquistou-me numa atuação ao vivo. No CCB. Exatamente. Foi a primeira vez que fomos ver, na altura, há 2 anos precisamente, quando ele apresentava o disco Largo da Memória. É verdade. O antecessor deste último que foi editado há pouquíssimas semanas. Sabes tanto fado, André. É verdade, é verdade. Sabes tanto fado. O guitarrista e... Não, o ex-locutor, neste caso. Olha, André, a verdade é que já não estás entre nós. Eu gosto sempre de dizer isto, já não estás entre nós. Faleci. Sim, no outro dia, quando Nuno Costa Santos esteve aqui, eu disse, utilizei mesmo esta expressão, não o falecido André Santos, mas... Deus o tenha. Mas no fundo sou como um fantasma, porque o meu nome continua a ecoar. Continua, é verdade. Principalmente para as pessoas que acabam por ser repetentes no programa, chegam aqui e não veem o André Santos. E estranham, e eu tenho que explicar onde é que está o André Santos. Estás na Antena 3, estás numa rádio da concorrência, embora não seja concorrência. Não, não é concorrência nenhuma. Não, concorrência... Partindo do princípio que concorrência é todas as outras rádios. Ok, é verdade. Mas não é uma concorrência direta. Sim, sim. Antena 3, uma rádio bem diferente da Rádio Amália. É verdade. A pergunta é, como é que foi mudar de uma rádio de fado para uma rádio de música, de rock alternativo, de música pop alternativa? É uma boa pergunta, António Vieira, devo dizer. É assim? No meu tempo não fazias dessas perguntas. É uma ótima pergunta, mas de facto também não há grande explicação, porque uma coisa pouco tem que ver com a outra. A verdade é que eu também já estava, de alguma maneira, ligado à Antena 3, portanto não foi um primeiro contacto. E no fundo há um ponto que na minha atividade e na tua também liga a Antena 3 à Rádio Amália, que é a paixão e o gosto de falar ao microfone, de fazer rádio. E nesse aspecto eu continuo a fazer o mesmo que fazia aqui na Rádio Amália, faço agora na Antena 3. Dizes tu, e dizes bem, e perguntam também quem está aí desse lado, obviamente, mas a música não tem nada a ver. Sim. Pois não, mas tal como eu, quando vim para aqui trabalhar, não gostava só de outro tipo de música, e também ouvia fado, tendo trabalhado aqui, não gostava só de fado e não ouvia o resto da música, portanto também os gostos se vão complementando, e isso também é uma parte interessante do nosso trabalho, é porque vamos aos poucos e poucos aprimorando também os nossos conhecimentos de outras áreas, e tu recebes aqui, por exemplo, diariamente, falas com N pessoas durante a semana, também deves sentir isso, ou seja, ficas com conhecimento sobre vários tipos de coisa, e eu acho que isso também é importante e uma das vantagens da nossa área. Portanto, estou na Antena 3, a adaptação foi boa, faço outras coisas, não tenho exatamente as mesmas funções que aqui tinha. Mas és locutor também na Antena 3, também. Convém dizer. É verdade, isso, é verdade. Faço domingo à tarde, sábado de manhã, durante a semana. Mas não ouçam, obviamente, não ouçam. Não ouçam. Não, até porque ao domingo à tarde, curiosamente, é engraçado, porque eu ao domingo à tarde fazia também emissão aqui na Rádio Amália. É verdade. Nas mesmas horas, pronto, sim, não sei bem, mas... Sim, era. Era mais ou menos a mesma hora. Domingo à tarde, sim. Era. E continuo a acordar muito cedo, porque eu produzo também o programa da manhã, onde também... Mantiveste na manhã aqui, não é? Aqui, aliás, eu saí daqui no programa da manhã. Gostas de fazer rádio de manhã, André? Gosto de... Custa muito acordar cedo, mas acho que a rádio, de facto, estreita a ligação com as pessoas de manhã e, curiosamente, neste horário da noite. Acho que são os dois horários... São ritmos totalmente opostos. Totalmente opostos. Mas onde há uma proximidade, se calhar, maior. E onde se consegue fazer isto? Conversar, é verdade. Eu acho que, por exemplo, ao fim de tarde, é óbvio, é uma das horas de ponta em que muitas pessoas falam, não é isso? Muitas pessoas ouvem a rádio, mas em que se calhar não estão tão predispostas para a conversa como na manhã ou como na noite. E nesse aspecto a noite então ganha por muito. E é por isso que nós estamos aqui hoje a gravar também esta em direto, não é? Obviamente. As pessoas, tu és contra isto, achas que eu não deveria admitir que é em direto, mas qualquer das formas, que não é em direto que é gravado, mas... Está a ser gravado neste momento. Está a ser gravado. Olha, ficaste obviamente com... Malandros. Exato. Estão a dormir. Bandidos. Ficaste com um gosto pelo fado. Já tinhas, obviamente. Mas continua ouvindo a Rádio Amália. Atenção. Aprofundaste esse gosto também aqui, trabalhando na Rádio Amália. O que é que vamos ouvir, André? O que é que tens aí para... Isto era para ser uma troca de discos, mas eu vou deixar que tu... Não estás cá diariamente. Parece-me bem. Escolhas tu os discos. E até porque não estão discos sobre a mesa, é engraçado. É verdade, não estão. Não estão só no computador. Bom, é curioso que quando vínhamos para aqui, vínhamos a ouvir a Rádio Amália e estava a dar este incrível tema. Reneguei tuas promessas e juras de amor ardente, talvez com certo rancor. Disse-te assim, não sou dessas que se embalam cegamente com juramentos de amor. Te amo loucamente e digo, seja quem for, sou tua como no ofre da lua, como as pedras são da rua, e para ser tua nasci. Às vezes sinto desejo de ofender-te, embora iluda meu coração a sofrer, e sinto assim que te vejo tão pequenina, tão muda, com tanto para te dizer. Que os olhos meus só vejam para os teus. E de facto é muito, muito bom este tema. É um grande tema, uma grande interpretação da Anita Carreiro. É incrível. Eu devo confessar que este tipo de fado, de canção, fado mais orquestrado, não é essencialmente aquele tipo de melodia que mais eu gosto de ouvir. Mas é uma interpretação incrível. Comentávamos isto no carro. É fadista de uma ponta à outra. De facto, tem grande, grande interpretação esta da Anita Guerreiro. Eu sei que tu querias passar já dois fatos seguidos, até porque conversámos muito, mas achei que fazia até sentido pararmos aqui, porque Sou Tua, da Anita Guerreiro, este Sou Tua é também cantado pela próxima voz, que é de uma outra geração, mas é talvez a voz que... É das vozes que mais me... conquista, é de facto incrível. E há uma curiosidade, nós quando começámos com este programa tínhamos fadista da semana. É verdade. E na primeira semana a fadista foi precisamente essa menina de quem estás a falar. É verdade, a Gisela João. Sim. Até porque ela tinha acabado de editar o disco na altura. Sim, disco sim. De estreia. E, de resto... e caiu que nem um meteorito da música portuguesa, ou seja, não se falava de outra coisa na altura. E nós aproveitámos isso também para falar da Gisela João ao longo da semana. Já da Gisela João, vamos ouvir, não o Sou Tua, que acabámos de ouvir da Anita, mas é um dos temas que eu mais gosto. Vieste do Fim do Mundo. É incrível. Eu achei graça a isso, porque disseste só Anita. Sim, cá está, porque a Anita Guerreiro, eu por acaso, olha, nunca entrevistei a Anita Guerreiro aqui, enquanto aqui estive, mas eu acho que ela tem esta relação... próxima com o fado e também com as pessoas que ouvem a Anita Guerreiro. É a Anita, é do bairro, é daqui ao lado. E eu acho que isto é dos maiores elogios que também se pode fazer a um fadista. Mas poderia ser tipo a Anita vai à praia, a Anita, aquela série de livros, não é? Ah, sim, sim. E as pessoas que... Ou também a canção de Marco Paulo. A Anita vai ao fado. A Anita vai ao faia, por exemplo. Que é onde faia, ela vai muitas vezes. Fica... Muito bem, vamos ouvir então a Gisela João. Vieste do fim do mundo num barco vagabundo, vieste como quem tinha que vir para contar histórias e verdades, vontades e carinhos, promessas e mentiras de quem de porto em porto se faz. Vieste de repente de olhar tão meigo e quente, bebeste a celebrar a volta tua, tomaste-me em teus braços e em marinheiros laços tocaste no meu corpo uma canção que em vil magia me fez tua. Subiste para o quarto de andar tão mal e farto de beijos e de dissolvi-me em viagens com pólvora e perdões. Tomaste o meu navio que agora é teu. Oh. Maria foi ao baile e viu José, viu António, viu Tosé. Para mim nem um olharzinho, disse a José que estava meio cansada. António não levou nada e o Tosé dançou sozinho e foi dando nega atrás de nega. Nem um tango para a sossega, não dançou nem por momentos. Como é que uma mulher tão bonita se revela tão esquisita? Fui tirando apontamentos. Maria ouviu piropos de poetas, de artistas, de profetas, mas não deu bola nenhum. Teve convites para jantar no céu, luz de velas no ilhéu e a todos deu jejum. Até via quem fizesse o pino cuspir fogo cantarino em frente à sua janela. Mas nada, nada dava resultado. Nunca abria o cortinado, ninguém atuou para ela. Eu apontava o que ela não queria, só para entender Maria, entender o seu olhar. Escrevia tudo em letra miudinha, num caderno com capinha, para aprender a sonhar. Houve um que deu anel de mil quilates, lenços, brincos, flores de engate, coisas que ela nunca usou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada, como nunca alguém beijou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada, como nunca alguém beijou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada, como nunca alguém beijou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada, como nunca alguém beijou. Aqui está este manual de coração, Hélder Moutinho, a passar nas Madragoas. O tema, que tem o mesmo nome do disco que saiu e que por acaso ainda não saiu, sai no dia 6 de maio. Sai no dia 6 de maio esse disco do Hélder Moutinho. E este tema, de facto, é um single certeiro. Todas as letras do disco são da autoria do João Monge. É uma espécie de álbum conceptual. E o Hélder Moutinho também, a seu tempo, vai explicar-nos tudo aqui nas Madragoas. Continuas atento às novidades, àquilo que vai saindo. Aliás, tanto continuo que sei que... Esta escolha é do André, portanto, convido-te. É verdade, é verdade. Esse é logo um fator que me denuncia, ou seja, estou atento. E por outro lado, o Hélder Moutinho e este Manual do Coração é um exclusivo Rádio Amália. É verdade. Menos, ainda disco... era, agora já não. Também já foi a primeira semana. É um disco Rádio Amália. E eu acho que esta canção mostra que, de facto, o Hélder Moutinho é um grande fadista. É uma belíssima história, há que dar a mérito a quem escreveu. Mas é uma bela interpretação. Bravo, Hélder. Eu não sei se o Hélder Moutinho concorda ou não com isto. Aliás, eu confrontei com isto. A minha leitura é que eu acho que ele não concorda. Acho que ele não concorda muito. Mas eu acho que ele está cada vez melhor. Sim, acho que talvez, está cada vez melhor. Acho que 1987 já era um álbum com grandes momentos. E acho que este álbum, já o ouvi, tem também grandes momentos. Eu acho que ele está a cantar cada vez melhor. Devo confessar que só ouvi ainda dois temas deste novo disco. Mas este Manual do Coração é uma belíssima história. É um fado, é divertido. E tem aquela componente que me atrai também no fado. A questão da história, precisamente. E este tema do Hélder Moutinho tem exatamente isso. Belíssimo tema. Espero eu que também para um belíssimo disco. André, eu sei que tu és uma pessoa curiosa, és uma pessoa, enfim, que está atenta. Há quem chame Cusca. Sim, Cusca, mas não é bem. Eu acho que tu tens uns... trabalhas na comunicação, mas as pessoas por vezes confundem. Acham que uma pessoa que trabalha na comunicação é um jornalista. Uhum, não, não, não é um jornalista. Mas tu tens um jornalista, de facto, dentro de ti. A pergunta que eu tenho para te fazer agora... E na minha carteira agora... também, devo dizer, está sempre muito vazia, que é típico do jornalista, precisamente, também. nem mais. Olha, a pergunta que eu tenho para te fazer é um bocado... Parece que agora vem aqui, assim, do nada, mas sendo esta uma rádio de fado, uma rádio ligada a Lisboa, Como é que vês Lisboa atualmente? Como é que achas que tem sido a evolução na cidade? Há um tema muito interessante da Cuca Roseta, que já passei por aqui algumas vezes, que é o Lisboa de agora, em que ela brinca com todos aqueles clichês, generalizações, sim, que é a Lisboa dos pregos, das ficharias, das, Lisboa dos mercados que são cool. Como é que tu, sendo uma pessoa atenta e uma pessoa que anda por aí, eu gosto deste tema, anda por aí. Uhum. Como é que tu vês Lisboa? Por acaso é curioso que... Ou seja, a Antena 3 faz parte do grupo RTP e, portanto, eu agora todos os dias dirijo-me para... É para Lisboa, mas para a zona oriental de Lisboa. Um pouco para a periferia. Eu saio do estúdio de rádio, venho cá abaixo. Estou um pouco deslocado, por assim dizer. Sim. Fica lá no topo de Chelas. Já que os estúdios da Rádio Amália... São centrais. São centrais, são mesmo no meio da rua. E eu sinto falta disso. Muitas vezes sinto falta desse contacto direto com a cidade que aqui tinha e que lá não tinha. Porque eu sou apaixonado por Lisboa, eu adoro Lisboa. Há sítios incríveis, eu adoro passear pela Baixa, aquela zona ali da Praça do Comércio, do Cais de Sodré. Fiz uma descoberta há uns meses. O que é que aconselhas aí para visitar? Olha, eu devo confessar que nunca tinha lá ido e descobri há uns meses o Mirador da Graça. É um sítio incrível, uma belíssima vista sobre a cidade. Eu acho que Lisboa é isso também, é a descoberta a cada canto. É uma cidade que é pequena, quando comparado com grandes cidades da Europa, mas é uma cidade muito, muito grande. E que eu, enfim, eu sou da zona de Sintra, eu moro em Mem Martins, portanto, não conheço Lisboa com a palma da minha mão. Mas sinto-me bem em Lisboa. Acho que Lisboa é uma cidade que acolhe quem por ela passa. E acho mesmo que isso se sente, e também não é à toa que a Lisboa depois tem sucesso no turismo. Os turistas gostam de cá vir. Eu acho que também tem a ver com e isso. E nesse assunto de turismo, nessa área, a verdade é que o crescimento do fado, ou o facto do fado ser cada vez estar credibilizado dentro do país e também junto das pessoas que nos visitam, muitas das pessoas que nos visitam vêm à procura de fado também. Também é uma das coisas que as pessoas querem ouvir, querem vir a Lisboa ouvir fado. Sim. Esse o aparecimento de nomes como a Ana Moura, como a Marisa, que atuam tanto lá fora, combina bem, por assim dizer, com esta atual situação de Lisboa, uma Lisboa com mais gente. Ou seja, as duas coisas casam bem. As duas coisas casam... Eu acho que acabam por ser reflexo uma da outra. Ainda que, por vezes, esta sobreatenção ao fado, essa sobreprocura, esse excesso de procura, por exemplo, pelo fado como quase um produto, também faz com que, isso acontece com tudo, possam existir muitos turistas que saiam daqui sem perceber exatamente o que é o fado. Porque para aqueles que vivem do turismo, não é? Torna-se apetecível ter algo relacionado com fado, alguém que cante fado. E às vezes isso também, essa pessoa, pode-se dizer, pode não ter assim muito jeito, sim, para a coisa. Sim, mas mas para o turista passa bem. Sim, e por um lado, um turista que pode ter contacto em espetáculos lá fora com a Namora, com a Marisa, uhum, mas com outras fadistas. Que sim, sim, sim. Estou a falar, estas são as mais... São as que, a Carminho tem andado muito pelo Brasil. A Carminho tem andado muito... E a própria Raquel Tavares, etc. Também agora estar aqui, sim, a nomear todas, não. Mas podem ter contacto com essas fadistas, mas se calhar quando vêm a uma casa de fados... Encontram outra coisa, atenção. Encontram outra coisa. Se calhar encontram mais o fado com mais ou menos talento, encontram se calhar uma matriz mais tradicional do fado. E era aí que eu também ia corrigir aquilo que disse ainda agora, porque falei na questão vocal, mas o fado também não é só isso. Há também muito do espírito, do sentimento, que talvez nem sempre se capte, e tenho a certeza que não se capta, numa grande sala de espetáculos. Claro, claro. É totalmente diferente assistir a um concerto. Às vezes nem tem a ver com o intérprete, não é? Tem a ver com o ambiente. É totalmente diferente assistir ao concerto da Cátia Guerreiro no CCB ou assistir, como eu assisti, uma vez numa casa de fados. É totalmente diferente o ambiente, o teu próprio envolvimento. Há uma com a maior canção. Intimidade, não é? É, e eu acho que o fado pede isso, claramente. O que é que vamos ouvir, mais ou menos íntimo, agora, nos próximos minutos, André? Vamos ouvir Amália. Thank you.

falando, também eu ando louco por ti. Depois de Trova do Vento que Passa, um grande tema de Amália Rodrigues, absolutamente marcante, ouvimos também este O Amor é Louco, de Carlos Ramos. André, estás cheio de vontade de falar tanto de um como de outro, portanto, olha é está à vontade. Este, devo dizer que quando pensei em Amália, não me veio exatamente à cabeça o tema que queria ouvir. Enfim, são muitos e gosto da maior parte deles. Mas a Trova de Vento que Passa, acho que na altura teve até uma certa importância pela afirmação. Amália sentiu a necessidade também para se desligar daquela ideia de conotação com o regime, de também gravar, aliás, o disco, salvo erro, chama-se mesmo, ou EP, chama-se Sim. Trova de Vento que Passa. Enfim, tem estes, tem fados e canções assim mais adequadas ao pós-revolução. E este Trova do Vento Passa é uma belíssima interpretação, de resto Amália não sabia fazer de outra maneira. Depois ouvimos o Carlos Ramos com O Amor é Louco, e o Carlos Ramos, devo dizer que foi o último fado que passou aqui na minha magistratura na Rádio Amália, nas manhãs. Despedi-me com o Carlos Ramos, não com este tema, foi que o valeu a pena na altura, mas este O Amor é Louco é talvez o tema que eu mais gosto do Carlos Ramos. E tu gostas muito do Carlos Ramos. Eu gosto muito. E esse gosto foi acentuado com o teu trabalho aqui, não é? Sim. Eu devo conhecer o Não Venha Estar. Sim, Não Venha Estar, que é mítico. E pouco mais do que isso. E fui conhecendo outras coisas, Sempre que Lisboa Canta. Já começaste a compreender melhor também o fascínio, não é? O ponto forte do Carlos Ramos, a maneira como ele conta as histórias, não é? Eu acho que há vozes que, à partida, uma pessoa que não seja do fado, que não tenha contacto com o fado, não vai entender o porquê daquela voz. O Carlos Ramos... Eu acho que sim, acho que isso acontece. É incrível, um timbre tão peculiar, tão forte, a forma como ele diz as palavras, este fado que acabamos de ouvir. Incrível, de facto é incrível. O Carlos Ramos está num dos meus... Lá em cima, no que está lá em cima, de facto. Está nos tops das minhas preferências. André Santos é um fadista incrível. Visivelmente emocionado quando fala de Carlos Ramos, devo dizer. O André Santos é o meu convidado Eu ia dizer agora o Carlos Ramos é o meu convidado de hoje. Não, quem não. Me dera. Mas não, é o André Santos. Ele é fundador deste programa, co-criador deste programa, Madragoas da Amália. E já estamos sem ti, de alguma maneira, há um ano, não é, André? Boa, dizem alguns. Boa. Há muita gente que não gostava de ti, como é lógico, mas em qualquer lado. E também há muita gente que não gosta de mim. Isso é verdade, mas olha que a rádio tem esse lado positivo, de certa maneira. A não ser as pessoas que escreviam, e continuam certamente a mandar e-mails, a dizer ou bem ou mal. Na verdade, estamos os dois aqui a falar, mas não sabemos quem está do outro lado a ouvir, e portanto, não temos aquele contacto direto, ou seja, seria totalmente diferente estarmos aqui a falar os dois, e todas as pessoas, todos aqueles que desse lado estão aí a ouvir-me neste momento, e ao António também, estivessem a esboçar a reação e nós a ver qual era a reação àquilo que nós estamos seria a dizer. Seria completamente diferente. Aliás, uma pessoa quando está aqui tem de ter a consciência de que está a ser ouvida, mas por vezes é bom que se esqueça, ou pelo menos não fique obsessivamente a pensar nisso, porque senão pode tornar-se um pouco paralisante, não é? Sim, por exemplo, seria ridículo de alguma maneira eu estar aqui se quem está aí desse lado estivesse a ver-me, eu não poderia estar aqui neste momento de pijama como estás? E a exibir este belo corpo. Cá está, também não poderia estar a dizer isso porque as pessoas estariam a ver. Eu estou neste momento, estou completamente nu. É verdade. Isto é uma coisa que os doutores costumam dizer, já não é uma coisa nova, mas não. O meu nu é diferente. Portanto, uma pessoa pode estar a ouvir o Paulinho Coelho a dizer que está nu, mas é diferente de ouvir o António Vieira dizer que está nu. É verdade. Imagens que ainda assim, duas imagens que nenhuma nem outra me agradam particularmente. André, imagina o que é que está a fazer um ouvinte do outro lado. Imagina um quadro. Desafio-te a isso. Descreve o que é que um ouvinte está a fazer. Tens aqui um minuto para dar largas à tua imaginação. Tramei-te. Estavas aí com esse discurso todo fluido. Bom, olha, neste momento, certamente, e agora vou apelar a uma das maiores comunidades de ouvintes da Rádio Amália, certamente estará uma pessoa que está a trabalhar nesta altura, por exemplo, um segurança, estará neste momento sentado na portaria de uma qualquer empresa, talvez a ler um jornal, e ao mesmo tempo a com a Rádio Amália sintonizada. E talvez até já cansado de nos ouvir. Sim. Portanto, porque, repara, não é fácil estar concentrado numa conversa de um lado e ao mesmo tempo estar a ler um jornal. É um exercício bem difícil. A rádio exige isso, não é? Exige também concentração. Sim, claro. Eu acho que uma das vantagens da rádio é... Eu acho que uma das coisas mais bonitas da rádio é mesmo isso. Ou seja, eu sei que em certos momentos não, mas há muitos momentos, e as Madragoas são desses momentos, em que a rádio exige concentração. E numa altura em que as pessoas estão tão dispersas, isso acaba por ser um sinal de resistência da rádio sim, das suas funções. O que é que vamos ouvir, André? Cátia Guerreiro, com um belíssimo tema, divertido, do seu último disco, que é incrível, até ao fim. Vamos ouvir o Mentiras, e depois, logo de seguida, o novo tema do Ricardo Ribeiro. É grande o Ricardo Ribeiro, de facto. Claro. Não posso gostar mais. Gostava muito de ti, mas não posso gostar mais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. Olha, quando me enganaste com a maluca da Maria, juraste mais três vezes pela alma da tua tia. Juraste mais três vezes pela alma da tua tia. A minha mãe apanhou-te a beijá-la no barranco. A mim disseste que foste levantar dinheiro ao banco. A mim disseste que foste levantar dinheiro ao banco. Gostava muito de ti, mas não posso gostar mais. Gostava muito de ti, mas não posso gostar mais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. E quando já desvairado te obriguei a confessar, alegaste não ter culpa dela ser espetacular. Alegaste não ter culpa dela ser espetacular. Que estupidez exigir-te honradez e seriedade. Consegues que doa menos a mentira que a verdade. Consegues que doa menos a mentira que a verdade. Gostava muito de ti, mas não posso gostar mais. Gostava muito de ti, mas não posso gostar mais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. Faz-me, portanto, um favor, nunca deixes de enganar-me. Faz-me, portanto, um favor, nunca deixes de enganar-me. Se as mentiras matam gente, as tuas podem salvar-me. Se as mentiras matam gente, as tuas podem salvar-me. Gostar mais, gostava muito de ti, mas não posso gostar mais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. As mentiras que me pregas são facadas, são punhais. De hoje ninguém sabe a quantas anda. Manda quem pode, pode quem manda. Nos dias de hoje não sentimos confiança. Salva-se a música e siga a dança. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera. Se é inverno ou primavera, indiferença ou compaixão. Nos dias de hoje a justiça não impera, a igualdade desespera, é confusa a confusão. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salva-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Nos dias de hoje ninguém sabe o da manhã, e fazer planos é coisa vã. Nos dias de hoje já não há motivação para dar às balas o coração. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é um sonho, uma quimera, ter saudades do futuro. Nos dias de hoje ninguém põe as mãos no fogo por um amanhã mais novo, por um amanhã mais puro. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. André Santos, meu convidado de hoje. Eu devo dizer que é para mim sempre complicado ter uma pessoa que... Primeiro, é que são várias coisas. O André conhece as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas qualidades. É meu amigo. Ainda por cima, é o meu amigo que eu digo. Eu tenho poucos amigos. Tenho 4, 5... Eu sei que a minha vida pode não ter interesse nenhum, mas eu acho que... Adoro que tu estejas a partilhar tudo isso. Sim, mas eu gosto. Eu acho que... Já agora o IBAN também. Eu acho que se temos esta oportunidade, a rádio também deve ser verdade. E portanto, pelo menos uma verdade relativa. Eu associo, a verdade é essa, eu tenho vários amigos. Claro que o André é amigo, ponto. Se eu tenho poucos amigos, eu disse que tenho vários, mas tenho poucos. O André é amigo, ponto. Não é. Não vou agora arranjar tipo cognomes para os amigos, mas se eu tivesse que arranjar, o André é o amigo da rádio. Fazendo o André rádio, tendo essa... O início da nossa amizade começa também um pouco com a rádio. E portanto, é impossível desligar o André disso, não é? Ou seja, ele faz rádio, conhece as minhas experiências, é muito, por vezes, é um bocado traiçoeiro, esta conversa, sendo é uma conversa aberta, não é? Mas ao mesmo tempo é traiçoeiro, porque eu estou a pensar, o que é que este gajo estará a pensar? O que é que este gajo, percebes? A conversa pode se tornar assim, eu tenho muito à vontade com este gajo, também não posso ter à vontade total, porque isto não deixa de ser um programa de rádio. Há muitas coisas aqui em questão. A principal questão é que com outro convidado não dirias certamente a palavra gajo duas vezes seguidas. Poderia dizer, mas não referindo-me a ele. Não assim. E não referindo-me a ele. Exatamente. Este gajo, pá. Seria pouco provável que o fizesse. Eu já disse neste programa que o Pedro Moutinho estava aqui à minha frente, que ele era um gajo porreiro. E é um gajo porreiro. Pedro Moutinho, recordo uma vez que o entrevistámos aqui quando ele estava a fazer obras em casa. Exatamente, é verdade. E sabes que as pessoas, quando eu disse que era um gajo porreiro, estava aqui... Quem é que estava aqui comigo? A Inha. Inha, que as pessoas talvez não conheçam, basicamente é a manager, por assim dizer, etc. A pessoa que acompanha vários artistas, vários artistas. A maior parte deles, ela é um polvo no que aos músicos diz respeito. Exato, e às vezes passa-se comigo quando eu não respondo a mails. Também eu. Ela é durinha, baixinha, mas durinha. E às vezes as pessoas ficam assim um bocadinho. E até o próprio Pedro Moutinho, este gajo está a dizer isto. Não, eu acho que é importante dizer que uma pessoa é fixe, que uma pessoa é. Eu acho que esse elogio também é importante, porque são poucas as pessoas que são, de facto, tão simpáticas como é o caso do Pedro Moutinho. Estamos a aproximar-nos do fim destas madrugas. Falámos imenso, inclusive, das nossas vidas, André. É verdade. Eu quero que, enfim, quero que despeças dos teus ouvintes também, que foram teus ouvintes, e quero... Ficaram perguntas... Eu queria ter-te feito mais perguntas, mas pronto, não há tempo. E despede-te também com uma escolha, obviamente, é verdade. Para o final. Olha, antes de mais... É sempre bom estar aqui, sabendo que continuo sempre do outro lado. Portanto, devo dizer que neste momento o meu número 1 no rádio é a Antena 3, onde eu trabalho, e o número 2 é a Rádio Amália. E um dia que eu saia da... E há poucos rádios em que isso acontece. Aliás, eu desafio alguém neste momento que tem esta conjugação de rádios no carro? Dificilmente. Eu acho que é muito difícil, devo dizer. Sim, pode mandar um mail para madragoso@amalia.fm ou antonio.vieira@amalia.fm sem qualquer tipo de acento. Isso por acaso também é curioso. Perceber o perfil da pessoa através das rádios, da posição das rádios. Das rádios. Bom, cumprimentar todos, desejar uma boa noite a todos. É sempre bom estar aqui. Para o final, eu não sei quanto tempo temos, mas gostava muito de ouvir neste momento. Isso vai ser complicado. Carminho, Ana Moura. Só podes passar. Gostava de ouvir o Camané. E vai ser complicado. Vamos ouvir a Ana Moura. O meu amor foi para o Brasil. Olha, e se a música não for até ao fim, fica ao meio, fica ali no meio do oceano. Pode acontecer nem sequer passar a música. Fica um IP no meio. Tu tiras aquela coisa automática e o IP diz uma hora da madrugada e passa a 1:05. André, tchau. Adeus, boa noite. O meu amor foi para o Brasil nesse vapor. Gravou a fumo o seu adeus no azul do céu. Quando chegou ao Rio de Janeiro, nem uma linha escreveu. Já passou um ano inteiro. Deixa promessa de carta de chamada. Nesta barriga deixou uma semente. A flor nasceu e ficou espigada. Quer saber do pai ausente e eu não lhe sei dizer nada. Anda perdido no meio das caboclas, mulheres que não sabem o que é pecado. Os santos delas são mais fortes do que os meus, que fazem orelhas mocas no peditório dos céus. Já deve estar por lá amarrado no rosário de búzios que o deixou enfeitiçado. O meu amor foi seringueiro no Pará, foi recoveiro nos sertões do Piauí, foi funileiro em terras do Maranhão. Alguém me disse que o viu num domingo a fazer pão. O meu amor já tem jeitinho brasileiro, meteu açúcar com canela nas vogais. Já dançou forró e arrisca no pandeiro. Quem sabe um dia vai arriscar outros carnavais. Anda perdido no meio das mulatas, já deve estar noutros braços derretido. Já sei que os santos delas são milagreiros, dançam com alegria no batuque dos terreiros. Mas tenho esperança que um dia a saudade bate e levante para os meus braços caseiros. Está em São Paulo e trabalha em telecom. Já deve ter doutor escrito num cartão. À noite samba no lado para o Godó. Esqueceu o solidó, já não chora ouvir fado. Não sei que diga, ele era todo desengonçado. Se ouvir já não quero, deve estar um enjoado. Chora ouvir falar.